nós vamos falar sobre dedos podres, masculinidade, gentileza e, é claro, sexo. Eu e os meus amigos, nós vamos tentar responder as seguintes perguntas. Sacrificar-se em nome do amor é realmente um gesto 100% altruísta? E o que significa ter dedo podre nos relacionamentos? Será que isso existe? De onde que isso vem? E, pelo amor de Deus, qual é a cura disso, doutor? Bem-vindos e bem-vindas a mais um Sala de Projeção, um programa em que a gente fala sobre cinema, sempre utilizando um conceito da filosofia, da psicologia, da psicanálise ou da literatura. Eu sou o Igor de Campos, eu estou aqui com os meus colegas cinéfilos e projecionistas, Diego Nunes. Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia a todos. André Nefnega. Olá, tudo bem, gente? E Gustavo Leal. E aí, pessoal, vamos lá. No programa de hoje, eu e os meus amigos vamos falar sobre The Apartment, filme norte-americano de 1960, cujo título aqui no Brasil é Se Meu Apartamento Falasse. Direção é do austríaco Billy Wilder, com roteiro de Billy Wilder e I.A.L. Diamond. Nos papéis principais nós temos Jack Lemmon, Shirley MacLaine e Fred McMurray. Se você ainda não assistiu esse filme, recomendo fortemente que você assista. Esse é um dos grandes clássicos do cinema norte-americano. Esse programa contém spoilers. Vamos então começar falando das primeiras impressões que a gente teve desse filme. Diego, esse filme foi recomendado por você? Não. Recomendo pelo Gustavo. Desculpa. Mas o Gustavo não conhece nenhum filme. Esse eu conheço. Esse é o meu filme preferido. Adoro esse filme. Você assistiu o filme? O que você achou do filme? Eu achei brilhante que a gente está fazendo essa temporada de clássicos, né? E o Billy Wilder, eu acho que é um grande nome desses diretores e filmes clássicos hollywoodianos, né, dos anos 40, 50 e início de 60. Talvez seja o maior nome, né, talvez seja o diretor mais talentoso desses diretores dessa época, né, tipo Joseph L. Mankiewicz, George Cukor, William Wyler, né, ele era um craque. Um craque da comédia também. Então, é um filme que eu gosto muito. Eu gosto de filme bem feito, que o diretor e a produção, todos, atores, todos, o objetivo principal é entreter. É um filme feito para o público, para o grande público. E eu respeito isso. Eu acho que o filme tem mérito, mesmo ele sendo feito com esse propósito. Eu acho que nem todo grande filme precisa ser feito com um propósito artístico por trás, né? Com uma obra de arte. Eu acho que esse é um filme realmente super divertido. Eu adoro sempre revê-lo. Não cansa. É um filme que não data, que não fica datado. É difícil ficar datado. Você pode assistir hoje e tira vários temas para conversar, para debater, para pensar. Filme com temas universais e temas que não morrem. Não são temas que ficaram nos anos 50, 60. Não é? Não é um filme sobre macartismo. Não é um filme sobre o medo da guerra nuclear. Não é um filme nada. É um filme sobre medos humanos, né? Relações humanas. Então eu gosto muito do filme. Ótimo. Esse debate sobre entretenimento ou obra de arte, eu acho que o filme é uma obra de arte. Particularmente não é uma obra de arte que me toca muito, mas eu não vou falar sobre isso agora. Vou guardar isso pro final do episódio, talvez. Eu queria saber do André o que ele achou desse filme. Eu gostei muito, até porque eu tava esperando que fosse um filme mais pesado pra gente ver, assim, né? Que a gente tem visto filmes bem, bem difíceis, assim, os debates, né? E esse foi talvez um dos primeiros filmes divertidos de assistir. Você vê até o final numa boa, entretenimento mesmo, né? Como se estivesse indo pro cinema. Pra se divertir, como o Gustavo falou. Divertiu mais nesse filme do que no filme do David Brent? Pô, o David Brent achou uma merda, pô. Desverdi nada no David Brent. Diverti quando acabou o filme, que eu falei, ah, acabou esse filme. Não, tô brincando. Mas diverti. Não foi que eu. Não é assim, me diverti. Eu me diverti com a atuação, por exemplo, do Jack Lemmon. Ele é um personagem engraçado, ele cativa, né? Ele é bem cativante. A evolução dele, né? Ele é, vamos dizer assim, o herói da história, né? Ele sai de uma posição muito, muito sem valor e no final ele se valoriza, né? Frente a quem tá assistindo e a ele mesmo, né? Então tem essa jornada do herói, vamos dizer assim, né? Mas o que eu achei interessante foi assim: quando eu comecei, eu falei, nossa, isso vai ser lento, eu vou dormir aqui. E não, ele prende totalmente a atenção do começo ao fim. Termina o filme, ele tem mais de 2 horas, né? Você não sente. Você sente que passou 2 minutos, né? Não sei se vocês tiveram essa sensação. Então eu tive uma ótima impressão do filme. Você não teve isso não, Igor? Não. Eu não achei cansativo o filme. Não, eu também não achei ele cansativo, não. É engraçado isso, mas eu senti as 2 horas. Eu achei muito bem construído o ritmo dele, né? Ele tem um ritmo muito bom, então ele prende atenção, os diálogos são bem construídos, timing dos diálogos, dos acontecimentos. Tem uma linha, né, que perpassa o filme, assim, que você fica preso nela também. Sua atenção. Enfim, a gente fala mais disso depois. Isso, a gente daqui a pouquinho fala mais sobre essas questões de ritmo, de roteiro do filme. Mas eu queria saber do Gustavo. Gustavo, esse filme é uma indicação sua. Quais foram suas primeiras impressões quando você assistiu esse filme pela primeira vez? O que, que você achou de reassisti-lo agora pra gente fazer esse programa? Eu adoro esse filme. Eu acho que talvez seja o meu filme favorito. E eu não tenho o costume de reassistir filme, mas esse, especificamente, é um filme que eu já assisti várias vezes. E toda vez que eu assisto, eu adoro isso. Porque é isso um pouco que o Diego e o André falaram, né? O filme é leve, não é bobo, não é um filme bobo, mas é um filme leve, né? Ele trata de temas importantes, mas de maneira engraçada. O filme é bem amarrado, os diálogos são muito bons. Ele é até moderno nesse sentido, assim. Tem umas coisas meio de stand-up, assim, né? O callback da piada e a coisa volta. Nada em vão, né? Não sei se era Chekhov, sei lá quem é que falava que nenhum objeto pode aparecer por acaso numa história, né? Então, se aparece um revólver, esse revólver tem que ser usado. E o filme meio que segue isso. Todo objeto, tudo que aparece é usado depois. Tudo que aparece depois tem um sentido, assim. Não tem nenhum objeto, nada que aparece, nenhuma frase que aparece no filme que depois não vai ser retomado. Mas, independente disso, eu acho que é um filme divertidíssimo, um filme muito bonito. Enfim, eu acho que tu é a primeira pessoa que eu vejo que não gosta do filme. Eu vou querer ouvir por quê. E ele tem a essência, né, do storytelling, né? Que é uma história muito bem contada, né? Olha só, eu tive uma reação emotiva, inclusive, no final do filme. O Igor realmente deve ter o coração de pedra, porque quando... já dando um spoilerzinho, né? Quando ela volta pra casa dele no finalzinho, e aí eles começam a jogar cartas e... Olha só como é que eu sou sentimental, né? Quando eles começam a jogar cartas e aí ele fala... I love you, Miss Kubelik. Three. Queen. Did you hear what I said, Miss Kubelik? I absolutely adore you. Shut up and deal. O meu olho ficou de lágrimas quase, assim. Fiquei assim, uau. Dá uma aquele brilho, ai, que lindo. Acabou o filme. E ao mesmo tempo muito moderno, até comparado com Hitchcock, né? Porque se fosse Hitchcock ia ter aquele beijo, ia tocar orquestra, não sei o que. Ela não, é uma frase moderna, né? Uma frase, inclusive, frase de estampar em camisa, né? É sutil. O final é um final moderno, sutil, assim. Eu achei lindo esse final. E tem uma coisa que toca também, né, nesse final, achei interessante, que é uma coisa muito difícil de dizer para as pessoas em relacionamento, porque é um momento de entrega em que você se expõe muito, né? Porque é um momento... Se você fala isso para alguém, você meio que tá se entregando e se joga. Você pode ouvir um... E ela faz bem, né? Ela fala, não, cala a boca, vamos jogar carta. Eu achei interessante isso também, porque a negação dela não é uma negação de, tipo, pra deixar ele constrangido, né? É pra, tipo, eu aceito o que você falou e agora vamos jogar, né? E não, é tipo, vamos com calma, né? Eu já sei disso, eu concordo de certa forma, mas vamos com calma, vamos jogar aqui. E ela é adorável também, né? Nossa! Sim. Sim. Acho que todo mundo sai apaixonado por ela no filme, né? Não, todo mundo, né, velho? Os personagens são muito bons. O vizinho médico dele, até a mulher do vizinho médico, a zeladora do prédio, enfim. Menos o brother-in-law dela, o taxista que dá uns socos na cara dele. Que mas é até ele, porque ele é um vilão meio caricato, né? Ele fica fazendo careta, fica com os braços cruzados, assim. A roupa é caricatural, né? Jaqueta e chapéu. A roupa é muito caricata, né? Eu acho que os vilões do filme são aqueles dois filhos da puta lá, o Dobish e o outro, esqueci o nome, né? Que os caras que realmente começam a pegar o apartamento desde o início do filme. Aqueles caras lá que são realmente uns filhos da puta. O patrão dele, o Sheldrick. Não, não. Eu digo assim, aqueles outros dois que realmente só se aproveitam deles, são dois parasitas. Né? O Dobish, que é o mais baixinho, e o outro, que ficam querendo alugar o apartamento dele na quarta, depois troca pra quinta, depois tem que fazer pra sexta. É que não estão nem aí pra ele, né? Provam que não estão nem aí pra ele. Não, que ficam chamando ele de buddy boy, né? Buddy boy, buddy boy. Que não tratam ele como homem, né? Pra eles, ele é o garoto. Tipo, você não tá na nossa league, né? Você nem tem sexualidade. Foda-se você. Nós que vamos dar seu apartamento pra isso. Depois dessas acusações, né, tão graves de que eu não tenho coração, eu gostei do filme. Eu acho que foi um filme muito bom. Aliás, é engraçado, né, que hoje a gente faz essa separação entre o filme de entretenimento, entre a obra voltada para o entretenimento e a obra de arte. Como se a obra de arte também não fosse, não pudesse fazer parte desse universo do entretenimento, né? Ou então como se as obras voltadas ao entretenimento também não pudessem alcançar a qualidade de uma obra de arte. Eu acho que cabe aí uma série de definições que a gente não vai entrar agora também, porque senão a gente pode abrir uma janela muito grande. Mas eu gostei do filme, eu achei ele muito bem escrito, gostei muito da interpretação de todos os atores principais, especialmente da dupla principal, né, Jack Lemmon. Engraçado que eu já conheci o Jack Lemmon mais como um ator dramático, mas eu acho que eu nunca vi ele tão cômico, assim, num papel tão escrachadamente cômico. E também a Shirley MacLaine, que é adorável, que é uma excelente atriz. Ela dá uma naturalidade, assim, sabe? Quase que destoante, né, pro filme, porque você vê que a maioria das interpretações quase que são cômicas de uma maneira caricatural. Assim, mas assim, num bom sentido, né? Elas são exageradas, né? O Jack Lemmon, por exemplo, ele é um ator muito físico, né? Ele usa muito do corpo dele, do gestual dele, para poder interpretar o Sissy Baxter. Isso eu acho muito bom. Frenético, né? Ele é super frenético, assim. Super frenético, né? O jeito que ele fala. Meio Chaplin, assim, né? Sim. Inclusive, ele tem um chapéu de coco, né? Do Chaplin, né? É, aquilo é uma alusão ao Chaplin, não é possível. Sim, e eu acho que a Shirley MacLaine, ela tinha o quê? 19 ou 20 anos, ela é mais uma method actor, né, nesse filme, né? Ela imprime um caráter mais realista pra personagem dela. E fora que ela também, eu concordo com o Gustavo, assim, ela é absolutamente adorável, você tá linda nesse filme, eu fiquei encantado com ela, né? Esse filme, The Apartment, quando você sai do filme, você não sai mexido por nada, você sai assim, ah, vi uma história interessante, bem contada, me diverti naquele momento, mas não transforma, não te faz pensar diferente as coisas e tal, né? Talvez o nosso podcast faça isso, mas porque a gente se dispõe a discutir, né? É um filme que se termina, você não vai nem conversar com a pessoa do seu lado sobre o filme, você teve um bom momento e vai pra casa. Eu discordo, André. Eu acho que esse filme, em geral, sim, é verdade, né? Os filmes de entretenimento são assim. São um passatempo de 2 horas, um bom passatempo, você se diverte, beleza. Mas esse filme não, esse filme ele vai acima, né? Tanto é que ele ganhou muitos prêmios, né? É um filme de entretenimento que tem ideias, que faz você sentir coisas diferentes, pensar coisas diferentes. Não é super profundo, não é um soco no estômago, mas também não é só um mero passatempo, né? Porque tem milhares de filmes que estão exatamente nessa classe, né? Dos filmes pipoca. Não, mas eu digo, não causa uma provocação ou uma possibilidade de alteração da sua percepção estética do mundo, entendeu? Por exemplo, o filme, o Igor que indicou, né? O Holy Motors. Depois que você viu aquele filme, você não vai ver da mesma maneira. De que você vira uma limusine, por exemplo, na rua, aqui no Brasil a gente não vê isso muito. Em Paris tem muito isso, as limusines que passam lá. Você nunca mais vai olhar pra limusine do mesmo jeito, entendeu? Esse filme, o The Apartment, ele não causa isso, né? Não, eu concordo com o André nesse sentido. São funções diferentes do cinema, né? Tem essa função de sublimar e tal, de você ver um negócio, ou da literatura, enfim, da arte como um todo. É, de você sublimar uma violência que você não pode exercer na vida, nem testemunha, às vezes, na vida, e você né, vê isso projetado na tela ou no livro, alguma coisa, e isso ajuda a sublimar. Mas também tem um lado de entretenimento, e assim, eu acho que a gente tem fases, né? Assim, e como eu não gosto de super-herói, que hoje em dia 90% dos filmes é coisa de super-herói, eu tenho pouca opção, entendeu? Ou, geralmente, quando é um romance, é uma coisa completamente idiota, né? As comédias, David Brent pra baixo, não sobra muita coisa, assim, de entretenimento bem feito. Então, esse filme, pra mim, eu acho que é por isso que eu gosto tanto dele, porque ele é entretenimento, mas ele é bem feito, assim, você ri o filme todo, você não sente a hora passar e você sai feliz, assim, depois que você assiste. Então, recapitulando aqui rapidamente para aquelas pessoas que não lembram da trama geral do filme. A C.C. Baxter, personagem de Jack Lemmon, é um empregado de uma grande empresa de seguros em Nova York que sonha em subir na vida. Literalmente, trabalha no 19º andar do edifício, no departamento de apólices comuns, e almeja uma promoção que o leva ao 27º andar para o cargo de assistente executivo. E para isso, ele participa de um esquema para agradar os seus chefes, cedendo seu apartamento solteiro na rua 6 da Avenida West para suas eventuais escapadas sexuais dos chefes. A situação de Baxter se complica no dia que ele descobre que a mulher por quem ele está interessado, Miss Franz Kublik, né, personagem interpretado por Shirley MacLaine, está tendo um caso com seu patrão, personagem de Fred McMurray, e este lhe pede a chave do seu apartamento para que ele possa levar a cabo o seu caso extraconjugal com o assessorista do prédio, com a personagem de Shirley MacLaine. Basicamente é essa a trama do filme. Eu queria perguntar para vocês o que, que vocês acharam do personagem do Jack Lemmon, né? Como é que ele se apresenta e, mais futuramente, qual é essa transformação que ele passa a respeito do filme. O André tinha colocado mais cedo que o filme ele nos apresenta uma jornada de herói, né? Você vê uma transformação, você vê realmente um personagem saindo de um ponto X e chegando a um ponto Y, né? Eu queria primeiro caracterizar esse personagem nesse ponto X, né? O que, que faz do C.C. Baxter um personagem tão especial? Eu queria colocar um ponto que a gente não comentou sobre isso, né? Que é interessante que talvez ninguém tenha percebido, assim, pro filme o que isso simboliza, né? Ele é um clerk, né? É um funcionário padrão de uma empresa muito bem-sucedida, uma das empresas mais bem-sucedidas de Nova York da época, vamos dizer assim, que é uma seguradora, né? E isso é interessante para caracterizar o personagem, porque a questão da seguradora é lidar com risco, né? Então, ele, no começo do filme, ele é um personagem que não aceita o risco da vida, vamos dizer assim, né? E ele vai terminar o filme como o cara que aceita o maior risco de todos, que é amar alguém e isso não dá certo. Eu achei isso interessante. Eu pensei nisso agora, na verdade. Acho que isso foi colocado, não foi por acaso, né, que colocaram isso. O que vocês acham? Mas por que você disse que ele não corre riscos na primeira metade do filme? Ele demora muito pra tentar alguma coisa com ela, por exemplo. Ele não nega nada para os chefes, né, para os pedidos absurdos do chefe, né, ou para o tratamento que os chefes dão para ele, que abusam dele, né? Então, ele está sempre tentando minimizar os riscos da vida dele, né? Quando você só diz sim para as coisas e para as demandas, você tem medo do que pode acontecer, né? E quando você diz sim para aquela demanda, você já sabe o que vai acontecer. Você não aceita o risco do seu posicionamento, né, como sujeito. Então, eu acho que essa questão dele ser um agente de seguro, vamos dizer assim, já monta o personagem inicial para quem está vendo, sem ser muito explícito sobre isso. Ele não corre o risco de perder, ele não consegue, né, correr o risco de perder a aprovação dos outros. Perder o emprego, de perder a aprovação dos chefes, de tomar o fora da menina, etc, né? Então, ele tá nessa posição do agente de seguro. É o cara que quer estar seguro, né? Vamos dizer assim. Que ele coloca a felicidade dos outros em primeiro lugar do que a dele, né? Ele não... Ele exatamente é uma posição meio de segurança, né? De que eu tô dando apoio pra todo mundo ser feliz por cima de mim, né? Inclusive, ele passa quase todo o filme, mesmo apaixonado pela Miss Kubelik, né? Ele passa o filme dando todo o apoio pros dois, né? Pro chefe canalha lá, que tá dando um caso extraconjugal com ela, para que os dois possam ficar juntos, né? Para que ela possa ser feliz com o chefe, sendo que ele desde o início já tá interessado, apaixonado por ela. Ele, na prática, ele assume o papel de segurador mesmo, né? Porque a seguradora é isso, né? Alguém que você paga para assumir o risco por você, né? No imprevisto. E ele sempre assume, né? Os imprevistos sempre caem nas costas dele. Ele que tem que dormir no Central Park no meio da chuva e ficar gripado porque o cara precisa. Então ele tem que estar sempre disponível. Ele realmente acaba sendo um segurador para os chefes, enfim, todo mundo. From the world's greatest library of film classics. Então, eu acho que ele é um... Esse personagem, o Billy Wilder, ele se inspirou muito no assistente dele. Inclusive, o nome é praticamente igual. O assistente do Billy Wilder se chama C.C. Coleman. Se chamava C.C. Coleman na época. E era um personagem... Era um assistente que era muito parecido com o personagem, porque ele conta que o C.C. Coleman, ele é como se fosse o secretário dele, né? Um cara que tá lá à disposição 24 horas por dia e tava à disposição por qualquer coisa que o Billy Wilder precisasse, né? Então ele ia lá, buscava e voltava. E o Billy Wilder disse que ele adorava esse assistente, que ele era um excelente assistente, maravilhoso, o melhor assistente com quem ele já trabalhou, mas no fundo ele era bobo. Ele era meio idiota no sentido Dostoiévski, porque ele era, inclusive ele fala a palavra meio kind of an idiot, né, na entrevista, ele dá uma entrevista que ele conta sobre isso, né. Diego, você pode explicar um pouquinho esse idiota no sentido dostoievskiano? Para quem não leu O Idiota do Dostoiévski, o que seria um idiota dostoiévskiano? Um idiota, não no sentido do cara que é idiota deliberadamente, que é cruel com os outros, ou que é babaca com todo mundo, né? Ele é idiota no sentido bobo, no sentido de ser ingênuo, no sentido de ser puro, facilmente enganável e facilmente manipulável por todos, né? A idiotia nesse sentido. E parece que esse assistente, ele estava lá completamente à disposição, como se fosse um escravinho do Billy Wilder, né, na vida real. Então, acho que o Billy Wilder queria falar sobre isso um pouco, né? Queria explorar esse personagem do assistente, o personagem desse segurador que o Gustavo está falando, né? Do cara que realmente faz tudo para que o outro tenha sucesso. O sucesso dele é o sucesso do chefe. Então, e o Jack Lemmon, ele começa o filme assim. O sucesso dele é completamente segurado no sucesso de todos os superiores dele, não só o grande chefe lá, que é o personagem do Fred McMurray. E ele escolheu o Jack Lemmon porque ele via essa qualidade também no Jack Lemmon, um pouquinho. Não literalmente, não totalmente, Mas ele fala isso, ele fala, o Jack Lemmon é o meu ator favorito. Jack Lemmon, eu gosto da qualidade dele. Eu gosto dessa ideia de que ele passa de ser uma pessoa comum, de ser o everyman, qualquer, um homem comum, um homem que todos podem se identificar. Ele acha que o Jack Lemmon é o ator com quem mais as pessoas podem se identificar, a plateia mais pode se identificar assistindo, né? É o cara que faz parte da camada comum da população. Ele não é uma celebridade, ele não é um leading man, não é um galã, não é Clark Gable, não é Cary Grant. Não é George Clooney. Ele tá mais na classe do Tom Hanks. É, e o ator que seria esse, assim, no filme, né? Que tem uma presença, assim, mais forte, seria o, entre aspas, o vilão, né? Exatamente. Que é o chefe dos recursos humanos, né? Né? E ele disse que o Jack Lemmon, ele fazia tudo. Isso eu acho que é uma chave de interpretação do personagem também, Sissy Baxter, né? Ele falava que o Jack Lemmon fazia tudo. É capaz de fazer tudo no campo da atuação, qualquer coisa. Exceto cenas de amor um pouco mais extremas. Né? Ele até diz assim, se a cena envolve muito beijo e paixão e fogo e pré-coito, o Jack Lemmon não serve, não dá. Não é uma falha dele, sabe? Se você é ator, eu não gostaria de ter esse elogio. Exatamente. Né? Eu não vou colocar nunca o Jack Lemmon pra se agarrar apaixonadamente com a atriz principal do filme. Tanto é que talvez tenha sido um pouco essa escolha de não ter colocado um beijo, um abraço, uma agarração no final do filme com a Shirley MacLaine, que até pode ter melhorado mais ainda. Do final do filme. Ficou muito mais implícito, ficou muito mais bonito, muito mais sugerido. Né? E uma cena interessante no começo do filme que eu acho que pode nos servir bem para caracterizar esse personagem do Jack Lemmon, né? Que é quando ele tá no apartamento dele, logo depois que um dos chefes dele acabou de sair de um dos encontros casuais, né, com uma mulher, e ele tá tentando jantar assistindo televisão. E é uma cena cômica, porque ele fica mudando de canal várias vezes, porque o filme que ele quer assistir nunca começa. Tem sempre uma palavra do patrocinador, que é seguida de outra palavra, de outra mensagem dos patrocinadores, e ele acaba que ele termina o jantar dele e não assiste o filme. E enquanto ele tá mudando de canal, isso é uma coisa que eu notei quando eu tava assistindo o filme pela segunda vez. Ele vê primeiro um western, uma cena de tiroteio entre um grupo de índios e um grupo de cowboys. Depois, mas ele não quer ver isso, então ele muda de canal. Aí no outro canal tem uma briga num bar, um grupo de gangsters ou então arruaceiros de bar brigando, né? E tem uma pessoa que cai de um balcão, etc. Aí ele tenta voltar pro filme que ele ia assistir, mas aí não começa de novo. Aí ele muda de novo de canal. E eu acho que tem uma terceira cena também de uma briga em algum outro lugar que ele não quer ver e ele acaba desistindo de assistir o filme. Acho interessante, né? Porque são três cenas de violência que ele não quer ver. Então, eu acho que, de uma maneira muito sutil, eu acho que o Billy Wilder usa dessa cena para poder caracterizar um pouco mais a personalidade do Sissy Baxter. Ele é um homem que não gosta de conflito, ele não quer conflito, ele não busca conflito, aliás, ele tem muita agonia, até mesmo de assistir conflitos, mesmo que seja na televisão, né? Ele não gosta de violência. Eu acho que isso é importante também para entender o personagem dele, porque ele não se coloca em nenhum momento, né? Você se colocar diante de alguém, assim, você expor sua opinião, ou então você ser assertivo, é uma forma, isso aqui é uma digressão que eu tô fazendo, né? Mas é uma maneira de você se colocar agressivamente no mundo. Claro, você não precisa bater em ninguém ou ser rude com ninguém para você ser assertivo, né? Longe disso, né? Você pode fazer isso com muita delicadeza e gentileza, mas isso exige um posicionamento da sua parte. Se você apenas cede, né, você se coloca numa situação muito passiva. Então essa gentileza toda do Sissy Baxter também o coloca numa situação muito, muito de vítima. Ele é vítima dos colegas dele, ele é vítima das circunstâncias, ele é vítima de ter ficado até tarde da noite no Central Park pegando frio e depois ele tem que ir trabalhar gripado, porque ele não se coloca, ele não diz não, assim, ele não se põe na situação. Ele evita conflitos o máximo que ele pode, assim, ele não gosta, literalmente, né, ele não gosta de violência nem que seja na televisão. Isso é outro ponto interessante, né, como é bem feita essa construção do personagem. Né? Que não é algo explicado, né? São ações. Os personagens estão todos construídos com pequenas ações que parecem não ter relevância, né? Mas, por exemplo, essa cena que o Igor falou é interessante por causa disso, porque sem perceber, né, a gente não toma consciência disso, é só pensando sobre o filme que você toma. O diretor, né, o roteirista, ele constrói um personagem a partir do comportamento dele, né? Sem que algo precise ser dito sobre isso. E isso demonstra essa eficiência que o Diego falou, né, do filme e da forma de contar uma história, né? Eu acho que o Diego pode falar melhor. melhor disso, da questão dos objetos, né? Mas ele é muito bom de fazer isso. É, tanto que isso que vocês estão falando do risco, né? De assumir o risco e de ser um cara que não quer conflito e tal. Essa insegurança dele, né? De achar que não merece, né? Porque é isso, né? Se você não se impõe, não vai pra porrada, é porque você acha que não consegue, né? Você não tem valor suficiente pra se impor, pra dizer o que você quer e tal. E o filme simboliza isso também de maneira objetiva, né? Assim, quando ele vê o nome dele lá, o cara colocando o nome dele no escritório como assistente do diretor e tal. Quando ele é promovido. Então, né? esse tem vários elementos que o filme pode dizer, que mostra isso, né? O Igor também vai complementar o que eu vou dizer, mas o próprio apartamento dele, né? Se você perceber bem, ele mesmo, ele não faz treats pra ele mesmo, ele não se conforta no apartamento dele. O apartamento dele é espartano, né? Ele quase praticamente não tem comida, tem só uma pizza congelada, as bebidas e os biscoitinhos, os queijinhos que tem são pras visitas, né? São pros casais que vão lá transar, né? Então, sempre tá faltando alguma coisa, né? Quando a Miss Kubrick tá lá, ele sempre tem que sair pra comprar o que tá faltando pra cuidar dela, ou então ele tem que pedir mais café pro vizinho, né? Pra dar mais café pra ela no, na manhã que ela acorda. Então, essas coisas que vão sendo mostradas na tela, né? Tipo assim, esses detalhes mínimos, assim, tem um sempre, se você prestar bem atenção, né? Depois de rever o filme algumas vezes, tem um pôster, né? Uma arte, assim, que é difícil ver porque é preto e branco, né? Quando ele entra no apartamento, tem um pôsterzinho, né? Então, é esse tipo de apartamento de solteiro, né? Você ter, em vez de ter um quadro, né? Algo mais pessoal, você tem só um pôster grudado na parede, assim, sabe? Sem moldura, sem nada. Então, é um apartamento de solteiro, é um apartamento que constrói, realmente, ajuda a construir visualmente o personagem. Olha lá. Apesar de ser... sem moldura. O Igor acabou de mostrar pra gente que ele exatamente tem no quarto dele exatamente impressões coladas na parede, assim, ó, sem moldura, sem prego. Sem moldura, sem moldura. Então, isso tem muito a ver com o toque Lubitsch. Queria que o Igor explicasse isso para depois eu complementar, por favor. Tá certo. O Toque Lubitsch, assistindo uma entrevista com o Billy Wilder, né, ele fala, né, sobre aquele que ele considerava o maior roteirista, na opinião dele, né, o maior storyteller, né, do cinema, que é um diretor, se não me engano, ele também é austríaco, né, Ernest Lubitsch, que também fugiu da guerra, ele emigrou da Europa para os Estados Unidos, onde ele fez carreira sendo diretor de cinema em Hollywood. Né. Ele dirigiu comédias muito famosas nos anos 30, né, eu acho que uma das mais famosas delas foi a Ninótica, né, com Greta Garbo. E o Lubitsch, de fato, ele era um exímio contador de histórias, né? Ele contava histórias de maneira muito, muito interessante, muito engraçada, sutil e que funcionava muito bem, muito organicamente, né, na história. O Billy Wilder, ele identificava nos filmes do Lubitsch uma coisa que ele mesmo chamava de o toque de Lubitsch, que era o seguinte: você tem uma situação dramática, né, uma tensão, e você tem que resolver essa tensão de alguma maneira. O Lubitsch, ele resolvia essa tensão colocando, às vezes, um objeto ou um elemento na cena que fizesse com que você resolvesse, você público resolvesse na sua cabeça aquela tensão, às vezes, sem saber. Ele dá um exemplo, assim, tem um dos filmes do Ernest Lubitsch em que um rei muito gordo, né, assim, um homenzão, né, ele suspeita que a rainha, né, a esposa dele, está tendo um caso extraconjugal, só que ele não tem provas. Aí, nessa cena, ele está no quarto da rainha, ele sai, acaba de sair do quarto da rainha. Quando ele está saindo do quarto da rainha, tem o primeiro tenente dele, né, que entra, né, escondido no quarto da rainha, justamente, né, para começar o ato sexual com a rainha. Nesse momento, o rei, ele lembra, ele percebe que ele está sem o cinto dele e ele retorna ao quarto da rainha para poder pegar o cinto. Aí, nessa hora, o público acha que ele vai pegar os dois em flagrante delito, né, na cama. Sendo que não é isso que acontece, né? O Lubitsch, ele resolve essa tensão de uma maneira muito mais interessante, engraçada e sutil, que é ele mostra depois o rei saindo do quarto da rainha com o cinto dele. Ele está andando pelos corredores do palácio e, ao tentar colocar o cinto dele, ele percebe que o cinto que ele pegou é um cinto muito menor do que ele, né? Ele é um homenzarrão, né? Bem gordo. E o cinto dele é o cinto de um homem magrinho. E, ao perceber que ele pegou o cinto errado, o rei se toca que a rainha está tendo um caso extraconjugal com o primeiro tenente, com um homem bem mais magro, bem mais atlético do que ele. Esse é o toque de Lubitsch. Também, com base numa entrevista que o Billy Wilder deu, ele disse que o toque Lubitsch, de forma geral, é um uso elegante da super piada, né? O que é a super piada? Você primeiro tem uma situação engraçada no filme, né? Uma piada, que você, assim, aparentemente se você ri, tá satisfeito com ela, mas o Lubitsch, ele sempre pensava numa piada maior ainda por trás disso. Né? Ele nunca ficava satisfeito de cara com a primeira punchline, né? com o primeiro desfecho da piada. Ele pensava num desfecho ainda mais inesperado, né? A piada que você não esperava. Então ele sempre achava maneira nova de contar a história. Esse filme que o Igor mencionou, Ninótica, né? Também tem, além desse exemplo excelente que o Igor deu agora do cara gordo, o rei gordo, a Ninótica é sobre uma mulher que, Greta Garbo, né? Que vai para os Estados Unidos e se encanta com o capitalismo, o estilo de vida americano. E o Billy Wilder e o parceiro dele na época de roteiro, né, Charles Brackett, estavam pensando de como é que visualmente eles podiam mostrar que ela se encanta com o consumismo, com o capitalismo, como é que eles mostrariam isso, né? Então eles escreveram páginas e páginas e páginas de roteiro tentando mostrar isso e não estavam satisfeitos realmente, né? E aí o Wilder, eles conta que ele sempre, normalmente ele pedia o Lubitsch quando ele estava numa situação sem saída. Lubitsch, me ajuda aqui nisso. Aí passava as páginas para ele e o Lubitsch dava uma olhada, jogava tudo fora, pensava um pouquinho. E aí tinha uma eureka e falava, o chapéu. Ela passa no início do filme, em frente a uma loja, e nessa loja tem um chapéu preto maravilhoso, lindo, que ela se encanta, e esse chapéu depois vai ser usado na história, né? Vai ter um uso pra ele, né? Ela depois vai usar e vai comprar, e vai ter uma situação que ela encontra esse chapéu de novo. E esse chapéu, ele vai ficar na cabeça da plateia como símbolo do encanto dela pelo capitalismo. Ou seja, sem explicação, sem voice-over, sem os personagens dizer pra ela, ou sem ela falar pros personagens que ela gosta, que ela tá encantada, que ela quer começar a comprar coisas, né? Sem explicar nada, ele mostra assim, numa cena, em alguns segundos, que ela se encantou com um chapéu na loja, e a plateia já entendeu de que ela tá apaixonada, né, pela vida nos Estados Unidos, naquele sistema capitalista. Então, no filme também tem isso, né? No filme tem uma grande cena, que resume, que é o ápice da eficiência Billy Wilderiana, né? É a cena do espelho quebrado. Do espelho do... O que é aquilo? É um estojo de maquiagem, né? Com um espelho rachado ao meio. Um estojo de maquiagem. Exatamente. Pode contar essa cena pra gente? Você pode... relembrar, né, o que tá por trás dessa cena, o que tá por trás desse objeto. Essa cena, aliás, eu prefiro que você comece a contar, porque eu não lembro muito bem como é que ela começa, eu sei o desfecho. Eu me lembro. André, conta aí. Posso falar dela. Esse caso da caixinha de maquiagem, né, ele... Me deu branco. Me deu um branco também. Não, o cara, o chefe, o Shetland, é o Shetland, que é o chefão do... Shetland é o cachorro, é Sheldrake. Sheldrake, vai todo mundo morrer mesmo. O Sheldrake, que é o chefe dos recursos humanos lá, que enfim, chama ele e parece que ele vai... ser demitido, né? Porque ele chama e começa a falar que, olha, eu sei que você está distribuindo essa sua chave, eu sei que tem umas três ou quatro pessoas que estão indo no seu apartamento e tal, tal, tal, e isso aí é péssimo para a empresa e não sei o quê. E ele acha que vai ser demitido, fica super nervoso e tal. E aí, no final dessa conversa, assim, muito tensa e tal, o cara pede a chave para ele, né? Não explicitamente, mas assim, dá a entender que quer a chave e tal, tal, tal. É uma fé dele, né? Isso, é, que o chefão lá também tem uma fé e também quer o apartamento para levar a mulher lá. E aí ele fica meio desconcertado e tal, porque ele achou que ia ser a chance dele de acabar com esse negócio de distribuir a chave. Mas enfim, deixa a chave com o chefão dos recursos humanos e o cara vai lá pro apartamento dele passar a noite. No outro dia ele chega com esse estojo de maquiagem que ele abre e fala, olha, tava quebrado já, tá? Não fui eu não. Quando eu peguei já tava quebrado. Ele quem? O Cici Baxter. O Cici Baxter procura de novo lá o chefão do RH e vai devolver esse estojo. Fala, olha, esqueceram isso, a moça esqueceu isso lá em casa. Já tava quebrado, não fui eu, tal, mas olha aqui, tá, o resto tá tudo ok, toma aí, entrega pro cara. Exatamente. Quando eles vão, depois que o Jack Lemmon volta pro apartamento, depois que o Sheldrake sai e vai embora, ele acha exatamente no sofá esse estojo de maquiagem, né, com um espelho, pequenininho espelho portátil, né, de maquiagem rachado. E depois, no dia seguinte, exatamente, devolve pro Sheldrake, mas ele não sabe quem que tava nesse apartamento, né, qual é a amante, quem é a amante do Sheldrake. E depois, na festa de Natal do escritório, que tá todo mundo se divertindo, dançando, se beijando, se agarrando, né? E o Jack Lemmon tá lá, empolgado, contente, né? Com o crush dele, né? Com o crush, que é a Miss Kubelik. E aí ele tá conversando com ela e tá conversando, flertando e tentando convencê-la de sair com ele, né? E ele tá realmente também recém-feliz, contente, empolgado, porque ele tinha sido promovido pelo Sheldrake, porque ele tinha cedido a chave pro apartamento, então o Sheldrake imediatamente sobe ele de posição na empresa e dá um escritório para ele ao lado do escritório, né, um escritório maior, né, com vista, num andar bem superior, e Então ele tá assim no auge da positividade no filme, crente que vai sair depois da festa com a Shirley MacLaine, né, com a Miss Kubelik. E aí a Miss Kubelik parece que tira o espelho assim da bolsa, né? What's the matter? The mirror, it's broken. Yes, I know. I like it that way. Makes me look the way I feel. Tem um outro objeto aí, né? Porque ele compra um chapéu que, inclusive, chama Junior Executive, o modelo do chapéu, né? Que é o chapéu do executivo assistente, que é o que ele é. E ele tá mostrando pra ela dizer pra... Você vê, mais uma vez, né? O objeto... será que esse objeto representa que eu realmente agora posso, né? Agora eu tenho valor, né? Ele precisa do objeto, né? Pra representar isso. Ele tá mostrando pra ela dizer se... Pra ela confirmar se sim ou não, né? E aí ela oferece esse estojo de maquiagem pra ele se ver e ver se tá bom ou não o chapéu. E aí ele vê que é o espelho rachado, o mesmo espelho rachado, igualzinho, que ele tinha achado no apartamento dele depois que o chefe, né, que o Sheldrick passou a noite lá. Então a atuação do Jack Lemmon a partir desse momento é absolutamente brilhante. Cai aquela alegria e positividade frenética dele do filme inteiro, né, se desmonta, se dissolve, né, ele cai do cavalo visualmente, assim, perfeitamente. E é uma cena que resolve uma situação em 2 segundos, né, sem explicar, sem voice-over, sem um personagem dizer pra ele, né? Sem alguém contar pra ele, ó. Não precisa ninguém contar pra ele que é a Miss Kubelik, que é a amante do Sheldrick. Não, e uma cena cheia de camadas, né? Porque, inclusive, ele fala, ó, ah, tá quebrado, né? Quando ele se dá conta, fala, ó, tá quebrado. E, na verdade, ele tá falando pra si próprio, né? Ele tá como se ele tivesse... Ele tá se vendo, a imagem dele tá rachada. Isso, né? Exato. E ele tá como se ele tivesse dizendo pra ele, porra, ela é a que é a amante do cara, né? E aí ele fala, ó, tá quebrado. E aí ela fala, ah, eu gosto de... I like it that way. It makes me look the way I feel. E ele, de fato, tá também... quer dizer, traduz aí. Ela fala que ela gosta do espelho do jeito que ele tá, porque o espelho reflete como ela se sente, ou seja, ela se sente quebrada também. E naquele momento ele passa a se sentir quebrado também, né? Exatamente, esse é o momento que eles começam a se espelhar. A partir desse momento, eles começam a ter os acontecimentos e comportamentos muito parecidos, espelhados um com o outro. Você fala eles, a personagem do Jack Lemmon, o personagem do Jack Lemmon e a personagem da Shirley MacLaine. Eles começam a se espelhar. Como é que esse espelhamento se desenvolve ao longo do filme? Já começa de cara, né? Porque ela, essa questão dos objetos, né? O cabelo dela, né? Ela é a única mulher, né, que tem o cabelo curtinho, né? Como se ela estivesse negando a feminilidade dela. Então, ela é um personagem que já entra no filme, apesar de ser linda, etc., ela tem essa característica de que a sexualidade não me interessa. E ele também, assim, né? Ele é um ser assexuado, né? O sexo tá do lado dos outros, né? Ele não usufrui disso. E ela também, né? Então, eles têm essa... Já tem essa identificação desde o começo. Então, é exatamente isso. Completando o que o André tá dizendo. Eles, especialmente na... Que é a minha cena, a minha sequência favorita no filme, né? Depois que ela tenta cometer o suicídio, né? Tomando pílulas no apartamento do Jack Lemmon. E ele encontra... Ele tá lá, decepcionadíssimo, né? Depois dessa festa, depois que ele descobre, né? Por meio do espelho, que o amante do Sheldrick é a Miss Kubelik. Então ele vai beber, ele vai tomar todas num bar. E nesse bar, ele encontra lá uma mulher completamente diferente, o oposto da Miss Kubelik, né? Uma mulher completamente vulgar. A Marge. É muito engraçado que a Marge, assim, a pick-up line da Marge é começar a falar do marido dela que tá na prisão. É. Ela começa a falar, ah, eu tô tão sozinha hoje à noite, já pensou voltar pro meu apartamento sozinha porque meu marido tá na prisão? Essa é a pick-up line dela. Essa coisa do marido. Pesadelo. E só o Jack Lemmon, só o personagem dele, o Cici Bex, é capaz de ter paciência e aceitar uma mulher dessa e levar ela pra casa, né? E ela fala que o marido dela parece um chihuahua, né? Não, ela é engraçada, aquela atriz mandou bem ali. É muito engraçado, é ótimo, eu adoro. E aí eles vão pra casa, né? E ela tá assim, já tá meio empolgada, já tá seduzida, né, por aquele Jack Lemmon completamente bêbado, entregue, né, e deprimido. Ele dando uma de machão, agora, né? Eu vou levar uma mulher pra minha casa pela primeira vez. Pra cá, agora é minha vez, né? Pela primeira vez eu vou entrar com ela em casa. E realmente os vizinhos estavam achando que era sempre eu a levar todas aquelas 1000 mulheres, né, dentro do meu apartamento. Agora vai ser de verdade, agora sou eu mesmo, não vai ser outra pessoa. Aí ele entra no apartamento com essa, finalmente, né, vai consumar o ato, né, vai se tornar sexuado, né, em vez de assexuado. E aí ele encontra a Shirley MacLaine desacordada na cama dele. Ela tinha acabado de tentar suicídio. Então ele tem que... É uma situação que o Billy Wilder tem esse talento, né? De uma situação pesada, dramática, tensa, dificílima. Mas ainda assim uma situação leve, né? Porque ele tem que lidar com aquela mulher maluca e tem que expulsá-la de casa, do apartamento. Tem que mandá-la embora e sem que ela... E ela diz que vai contar pro marido, né? E o marido vai bater nele. Baixinho, o Chihuahua vai bater no Jack Lemmon. Chihuahua. É a cena... É literalmente a cena de suicídio mais engraçada do cinema, pro... É. Então ele tem que chamar o médico, e por isso que é daí que vem a origem do personagem do médico, né? Billy Wilder conta na entrevista, né, de que como é que, e agora, né, depois desse acontecimento, depois dessa peripécia, né, de encontrar ela desacordada, de ter tentado cometer suicídio, o que o Jack Lemmon vai fazer? Ele inventa esse personagem do médico, que ele vai lá pedir ajuda, e é o personagem que pela primeira vez chama atenção pra ele: olha, você não é um mensch. Você não é um ser humano. Você tem que ser um mensch. Sabe? Então, o espelhamento que o André perguntou começa a florescer a partir daí. Que é uma sequência linda, né? De que ele cuida dela, né? Então, toda a atuação do Jack Lemmon nessa sequência, né, é uma atuação muito mais contida. Ele perde o frenesi de antes, né? Ele perde aquela energia gigantesca de antes e se transforma num cuidador. E ao mesmo tempo, preocupado em manter a boa relação com o chefe. Então, esses, por exemplo, quando ela está conversando com... Quando ela finalmente eles conseguem fazer ela acordar, voltar à consciência, depois de baterem nela pra cacete, né, aquele médico dá porrada nela com um tapa na cara que ela toma, de verdade. Essa é uma cena, pra mim, porque é uma cena que me incomodou, né? Aquele ator bateu, de fato, na Sheila McLean. Mas é porque também é como se ele estivesse dizendo pra ela deixar de ser idiota, né? Acorda, né? Acorda pra ele. Acorda, né, pra vida. E aí ela começa a contar pro Jack Lemmon o quanto que é péssima essa escolha dela, o quanto que ela tem um dedo podre, o quanto que ela mesmo sabendo e reconhecendo todas as falhas de caráter, toda a canalice do Sheldrake, ela continua amando ele, ela continua sem poder dizer não pra ele. O médico, ele fala: ó, você tem um dedo podre, você tá apaixonado por um homem que tem uma falha de caráter. Ele tá falando do Baxter, sendo que, na verdade, ele poderia estar falando do Sheldrake. Não, não, não. Eu tô falando que ela tá falando dela mesma. Ela fala isso e fala, inclusive, por que eu não consigo me apaixonar como caras igual a você, bonzinhos, né? Exatamente. Ela tá conversando com ele depois que o médico vai embora. E eles estão conversando e ela já tá acordada. E eles começam a jogar cartas. É a primeira vez que eles jogam cartas. Voltando àquele negócio da eficiência, né? De que essa cena das cartas, ela não é única, ela não tá solta. Depois ela vai ter um espelho da mesma cena no final do filme. E nessa cena, eles estão jogando cartas, ele tá tentando distraí-la. Tá tentando ser uma ajuda pra ela, meio terapêutica, distraindo ela pra algo mais divertido, mais lúdico. Não, vamos só jogar cartas aqui, vamos brincar. Esquece esse negócio de reclamar dele. E aí que ela começa a reclamar, a se lamuriar. Porque ela tá se lamuriando, ela tá falando: puxa, por que que eu tenho esse dedo podre? Por que que eu me apaixono por esse cara, ainda gosto dele, mesmo ele me maltratando, mesmo ele não estando nem aí pra mim? Mesmo ele não querendo nem me visitar aqui, ele tá lá com a família dele, festejando o Natal, de boa, e nunca vai se separar da mulher dele, coisa que ele tinha prometido pra mim antes. Mas mesmo assim eu quero ficar com ele. Por que que eu não consigo dizer não pra ele? Eu acho que isso é uma coisa, é um espelho também, é uma identificação que o Jack Lemmon começa a ter. E ele pergunta a si mesmo também: por que que eu não consigo dizer não pra todo mundo? Eu acho que começa o crescimento dele aí. E ela dá a dica pra ele, né? Quando ela fala: por que que eu não consigo me apaixonar por alguém como você? É dizendo: olha, se você quer que eu me apaixone por você, você precisa mudar alguma coisa. Porque, voltando pra aquela coisa, não sei qual foi o filme que a gente tava discutindo, que eu falei isso já, do que é que faz a mulher se apaixonar por um homem, né? O furo, né? A falha. Enfim, óbvio que quanto mais poderoso o cara, mais aparentemente infalível, mais prazeroso e mais maior peso tem você encontrar um furo nesse cara, né? Faz você mais poderosa, né? Você conseguir suprir essa falta de um cara que aparentemente não tem falta nenhuma. E por outro lado, não adianta o cara ser uma falta completa, né? Ele tem que ser um mensch, né? Ele tem que ser um homem. Não adianta ele ser só bonzinho, ele ser só o cara que tá sempre disponível e que faz tudo. Ele tem que ser um homem com uma falha. E essa é a dica que ela dá pra ele nessa hora, né? Assim: olha, eu só vou me apaixonar por você quando eu tiver certeza que você é um homem. Tanto que o momento em que ela se decide é quando o Shetland lá fala pra ela que Cici Baxter... Disse não pra ele, né? Exatamente. A hora que ela finalmente desiste do cara e corre pra ele, é quando o cara fala, ah, ele sabe que ele me disse que não ia me dar mais a chave, e principalmente por sua causa. E aí ela fala, porra, isso, agora sim. Todas as outras fragilidades dele estão num contexto, né? Agora eu consigo me apaixonar por esse cara. E eu consigo dizer não pro Sheldrake. Agora, isso que vocês falaram me fez lembrar aí, numa pitada de psicanálise, né? O Lacan, ele retoma uma questão, não sei se é uma elaboração original dele, mas eu acho que não. Mas aí, como ele nunca cita de onde ele tira as coisas, eu vou considerar que sim. Ele fala que você ama, o amor estaria fundamentado em algo que o seu objeto de amor, né, outra pessoa, não tem para te dar. É curioso que isso ilustra um pouco essa frase, que é muito paradoxal, né, quando você ouve isso. Tipo, amar alguém é amar a pessoa pelo que ela não tem para te dar. E é isso, ela ama o cara que é casado, com a esposa, os filhos, etc. E que nunca entrega para ela o que ela quer, que é a exclusividade dele, etc. Né? E ela não ama o cara que supostamente tem tudo para dar para ela, que se disponha a dar tudo, a atenção, a intenção, etc. Isso se transforma no final, né? Agora, isso é curioso, né? A gente pode até misturar essa ideia com o que vocês estavam colocando, da questão do dedo podre, né? Se o amor é amar alguém pelo que ela não tem pra te dar, é um pouco até pessimista isso, né? Porque sempre vai dar errado, num certo sentido. Se a gente for entrar na coisa do dedo podre, eu já vou falar de cara que eu não acredito em dedo podre, não. Eu acho que o dedo podre é o dedo mais bem-sucedido que existe, entendeu? Se você está tendo 10 relacionamentos e 10 relacionamentos são falhos, você está escolhendo os relacionamentos para serem falhos de acordo com um padrão específico. Então você tem que pensar por que é que você está escolhendo esse tipo de relacionamento. A gente pode entender essa jornada do Baxter como sendo uma jornada que vai do schnook até o mensch. O schnook é uma expressão que eles usam, acho que umas duas ou três vezes no começo do filme para se referir a ele, que é uma gíria do Yiddish, da língua hebraica, que foi incorporada para o inglês norte-americano, que significa bobão. É um cara imprestável, é um cara que acredita em qualquer coisa, é o idiota, né? É o bobalhão, é um schnook. Então, quando, eu acho que é uma das amantes de um dos chefes dele, tá fazendo um comentário com uma amiga dela a respeito de quem era o apartamento que eles vinham, ela falou assim, ah, esse apartamento é de algum schnook. Então, é essa posição que ele se coloca no filme, é assim que a gente conhece o C.C. Baxter, né? Ele é o schnook que ele acaba caindo nessa conversa dos chefes dele e acaba cedendo sempre, né? Sem nunca dizer não, né? O apartamento para eles. Assim, o apartamento sendo símbolo de uma coisa maior, né? Não é simplesmente o apartamento que ele está disponibilizando para os chefes, é alguma outra coisa, é ele mesmo, é o tempo dele, é a boa vontade dele, né? O apartamento simboliza, o apartamento é mais do que simplesmente um apartamento. Ele, tanto é que ele quer se livrar do apartamento, né? Ele quer ir embora do apartamento, depois que ele se transforma no Mensch, ele não quer mais aquele apartamento, aquele apartamento não reflete mais ele. É, o apartamento não é a morada do desejo dele, né? O apartamento é a morada do gozo dos outros, né? Tem mais um objeto, né? Se a gente pode entender o apartamento como sendo um objeto, nesse caso, que tem um significado simbólico variado, né, para os personagens. Então, ele sai do schnook e ele vai para o mensch. Mensch também é uma outra gíria do inglês norte-americano, que é uma palavra que vem do Yiddish, né, que vem do hebraico também, que é pessoa boa. Que a gente tá falando dos objetos, a gente não pode deixar de falar um pouco da raquete, né? De que foi uma ideia do co-roteirista, né, que ele chamava carinhosamente de Easy Diamond, de que ele fala assim... Qual mulher que não adora ver um homem tentando cozinhar na cozinha? É. Tentando, se atrapalhando na cozinha, tentando fazer comida pra mulher. Demonstra também super bem, né, como é que o apartamento é espartano, né? Como é o apartamento de um solteiro que não se cuida, né? De que, em vez de ter uma peneira, ele tem uma raquete, né, pra fazer. Ele usa a raquete pra escoar a água do macarrão. Não, e demonstra o tipo de falha que é apaixonante. A mulher não quer o schnook. Voltando pra essa coisa, esse contraste aí do Igor. A mulher não quer o schnook, ela quer um mensch que tenha esse, né, assim, ela quer um cara, uma boa pessoa, um bom cara e tal, mas que tenha essas falhas onde ela possa entrar, né, e essas faltas que ela possa suprir e tal, mas não, um schnook, ninguém vai querer um schnook. E eu acho que o filme representa muito bem isso, assim. Como os dois, esse espelhamento que o Diego falou, eu acho que é talvez a melhor história de amor, assim, do cinema, porque é a definição perfeita do amor, né? Quer dizer, são duas pessoas com falhas próprias, né, com dificuldades, na cabeça dela é essa coisa do dedo podre, que ela não consegue resolver e tal, tal, tal, que também é um pouco não saber dizer não, né, não saber se impor, e ele também, né, essa coisa de, enfim, tentando saber o que é que vai fazer ele ser bem sucedido, ele ser um cara, ele ser um mensch e tal, e não conseguir dizer não pro chefe, e vai se enrolando naquele negócio e não consegue se livrar, quer dizer, ele é um cara sem, que não pode impor o próprio desejo, né, o apartamento simboliza perfeitamente isso, né, o apartamento é ele, né, assim, ele tá invadido, ele não consegue barrar nada, né, assim, o desejo dele é completamente irrelevante. E aí, como os dois, esse encontro dos dois faz com que os dois se tornem uma coisa melhor, né? É, através desse apaixonamento, desse amor, quer dizer, a definição perfeita do amor, né? Duas pessoas falhas que se juntam, se completam de certa forma, não perfeita, porque nunca é perfeito, mas que a partir daí viram duas pessoas melhores. Né? Interessantíssimo isso que você está falando, Gustavo, porque eu acho que nisso aí a gente consegue achar talvez o principal, ou quem sabe o único traço autoral nos filmes do Billy Wilder. O Billy Wilder, ele mesmo já falou que ele não era um autor, então os filmes dele são muito destituídos de uma visão pessoal. Ele não era, tá longe de ser um Hitchcock da vida, né? Ele não era um visionário, né, que tentava colocar a marca pessoal única dele nos filmes dele. Não, ele era um diretor contratado por um estúdio a serviço de uma história que ele estava querendo contar. E é isso. Mas, se a gente pode talvez identificar um traço em comum, né, nos filmes dele, né, talvez a marca pessoal, uma mensagem, né, quem sabe, naquilo que ele está querendo passar através dos filmes dele, é justamente essa ideia de que, olha, ninguém é completo, no final dos contos. Ninguém é justamente a última frase que, desculpe spoilers, do filme Quanto Mais Quente Melhor, também com Jack Lemmon, Tony Curtis e Marilyn Monroe. A última frase do filme é: ninguém é perfeito. E essa é uma ideia que perfaz vários filmes do Billy Wilder. A ideia de que, olha, nós somos seres humanos e ser humano significa ser imperfeito, nunca ser completo, nunca estar completamente pleno ou satisfeito na sua condição, mas tudo bem, é isso mesmo, está tudo certo com isso. A gente vê como um problema, né? Porque a gente quer ser perfeito, né? A gente quer se completar, a gente quer, né, o trabalho que vá dizer quem nós somos, né? A gente quer o parceiro romântico, a parceira romântica que vá nos completar, mas isso nunca vai acontecer. It's all right. Aliás, é um filme muito moderno, né? Se você pensar, até a maneira como a mulher fala de sexualidade, né? Essa coisa de quantos homens você teve, não sei o quê, e a coisa do elevador e tal. É muito moderno, né? Assim, muito liberal nesse sentido, a Shirley MacLaine, né? Assim, super... Podia se passar na década de 80, sei lá, o filme. Tirando a parte do... Se bem que até o ambiente corporativo talvez pudesse. Mas é um filme moderno, é isso. A gente assistiu o Hitchcock, né? O Vertigo. E eu acho que tem uma diferença crucial entre os dois. Porque o Hitchcock, no filme dele, ele é sempre a pessoa mais importante no ambiente, né? Por mais que ele não apareça, inclusive às vezes ele aparece porque ele não consegue se segurar atrás da câmera, mas ele é sempre a pessoa mais importante, é sempre Hitchcock. Então são os atores bonitos, são os cenários, é a música, é tudo perfeito, e você tá sempre tá ciente de que você tá vendo um filme do Hitchcock. E o Billy Wilder, ele tem uma gentileza enorme, que ele é a pessoa menos importante, né, no ambiente. Você esquece até que o filme tem direção, né? Os personagens são ótimos, os diálogos são ótimos, tudo é ótimo. Você esquece até do Billy Wilder. Ele não faz questão de deixar a marca dele. Talvez a marca dele seja essa. Mas, assim, ele é muito, muito humano nesse sentido. Por isso que os filmes dele são muito humanos. Assim, ele parece que realmente se interessa pelos personagens. E todo mundo os personagens principais, assim, são falhos, mas você se identifica, você torce por eles. Eu gosto muito dos filmes dele por causa disso. É porque ele é escritor, né? Ele diz, ele se coloca primeiro como escritor, depois o diretor. E o Hitchcock é o diretor por excelência. E o Billy Wilder fala que o talento dele tá na escrita, né? Sempre em parceria, né? Mas ele é escritor primeiro, depois o diretor. Nesse filme, comparando também com o Hitchcock, você tem como que o diretor se coloca, né? É com o olhar. Olhar a câmera, né? Representando o olhar. O que ele tá vendo e o que ele quer mostrar. E isso eu reparei também. No Hitchcock você percebe que tem alguém filmando, olhando e te mostrando o que ele tá vendo, né? E nesse filme não tem isso. O que conta a história não é muito a câmera, né? São os objetos, são os personagens. Então o movimento de contar a história, você não acha que assim, é alguém que tá olhando isso. Tem a marca do olhar do diretor, né? Nesse filme, em nenhum momento me pareceu que tem isso. Tanto que eu nunca saí do filme. Eu falei com vocês em outras edições do podcast que os filmes que a gente estava vendo, eu sempre ficava olhando a parte técnica. O Billy Wilder, né? Ele faz você esquecer que tem alguém filmando uma história. Isso é interessante. Aí você entra no filme mesmo. Inclusive, o filme, ele tem dá essa impressão porque ele tem um ponto de vista todo onisciente. Né, ele é narrado de ponto de vista onisciente. E aí tem uma pequena falha no início do filme, que o filme começa com um voice-over, com Jack Lemmon falando. Então você tem a impressão de que o filme vai ser do ponto de vista dele. E não é, né? E aí o Billy Wilder fala: não, mas quem que ditou as regras? Eu não quebrei regra nenhuma. Eu ia demorar 3-4 cenas e gastar uma fortuna, e sendo que eu podia ter introduzido o filme com alguns segundos de voice-over, então era muito mais simples, muito mais eficiente, e eu escolhi o voice-over, é claro. Então ele primava pela eficiência, como eu tinha falado antes, né? Ele diz, por exemplo, que esse filme é incrível, velho. Esse filme ele foi filmado em 50 dias. É tipo um mês e 20 dias. É, não é nada. 50 dias de filmagem. Sabe qual é o tempo de edição do filme? Quanto tempo demorou pra editar o filme? Uma semana. É, o filme é praticamente pronto, né? Ele disse que tinha 94 centímetros de filme não usado. Que o resto é o filme. Certinho. O resto, ele tudo foi usado e tá tudo no filme. Ou seja, ele já tinha o roteiro, ele exatamente já tinha tudo que ele queria ver na tela. E toda fala, e todo objeto, e todo acontecimento leva a outro. Acho engraçado, né? Porque um pouco o que tu tinha falado do Hitchcock. Porque no Hitchcock a gente falou no episódio passado, o Diego tinha falado que o Hitchcock não aceitava muito opinião, nem sugestão dos atores, porque ele já tinha o filme todo na cabeça dele, né? O filme todo pronto. Mas eu acho que ele tinha, no caso do Hitchcock, o filme pronto como uma imagem, né? Ele sabia onde a câmera ia estar, ele sabia pra onde o ator ia olhar e tal, tal, tal. E o Billy Wilder parece que tem esse filme pronto, tanto que ele gasta muito pouco filme, leva muito pouco tempo, mas é meio que pronto no roteiro, né? Porque o roteiro é tão bem amarrado e tem tantas autorreferências e tudo. Parece que nada no roteiro é de graça, né? Tudo no roteiro volta em algum momento, assim. Tudo que é falado tem um callback depois lá na frente que faz sentido. Os gestos são retomados, o baralho é retomado. Tudo tem uma função de ser. Então, ele amarra o filme muito bem pelo roteiro. Esse espelhamento se revela também nas falas, né? Entre os dois personagens, da Kubelik e do Sissy Baxter, né? Ele fala pra ela num momento, "That's the way it crumbles, cookie-wise." Né? E depois ela vai também falar a mesma frase no final, que é quando ela também diz não pro chefe. Tudo certinho, perfeitinho. Uma curiosidade, assim, mas ao mesmo tempo o Billy Wilder, ele era ao contrário do Hitchcock, né, ele era um diretor aberto à contribuição dos atores. Uma das melhores falas desse filme é uma fala da Shirley MacLaine, quando ela, num almoço com Billy Wilder e com Jack Lemmon, com outros membros da equipe também, isso eu vi numa entrevista com ela, né, ela falando que ela estava passando também por um relacionamento amoroso muito complicado, ela na vida pessoal dela, né, tava terminando um relacionamento amoroso muito complicado, muito sofrido, ao mesmo tempo que ela estava filmando fazendo esse filme e interpretando esse personagem, e aí ela fala assim, tipo, why do we have to love people? Por que a gente tem que amar as pessoas? Por que a gente não pode amar outras coisas, animais, não sei? E na hora ela fala que o Billy Wilder, isso é ótimo, vamos agora pro estúdio. Ela falou que a equipe toda ficou com muita raiva dela, porque o Billy Wilder interrompeu o almoço ou o jantar, levou todo mundo pro estúdio na hora e ele falou assim, eu quero que você diga essa frase com esse sentimento que você tem, essa frustração que você trouxe pra mesa. Fala aí. E fez a cena com ela na hora, né? Então foi uma contribuição dela. Se não me engano também, eu acho que uma das melhores frases desse filme, que é aquela uma mulher que tem um caso com um homem casado, jamais deveria usar mascara, né? Jamais deveria usar maquiagem, né? Se não me engano, essa frase também é da Shirley MacLaine, que veio de um improviso de cena. Então, o Billy Wilder, ele também era aberto à contribuição dos atores. How could I be so stupid? I think I would have learned by now. When you're in love with a married man, you shouldn't wear mascara. Billy Wilder fala que as filmagens foram do apartamento, né, The Apartment, foram as filmagens mais alegres, leves e felizes, assim, da carreira dele. Diz que todo mundo se divertiu muito, quase não teve conflito, não teve briga. Eles almoçavam sempre juntos, se divertiam pro bares, todo mundo tomava um martinizinho, conversava sobre filme. Ele trabalhava super bem, todo mundo chegava cedo pra trabalhar. E diz que os atores são todos colaboradores, né, e brilhantes nos papéis. Só acrescentando como curiosidade. Com certeza passa pro filme isso, velho. Meu, é muito feel good, assim, você termina o filme bem feliz e é isso, não é um filme raso, então tem tanta frase boa, vocês começaram a falar de frases aí, eu vou lembrando das frases, tem umas sacadas ótimas, né? Tem uma hora que o chefe dele vai se reclamar com ele que é injusto porque a mulher quer que ele largue a esposa, né? Pô, a gente tá só tendo um caso, a mulher fica querendo, a Shirley MacLaine, né? Fica me enchendo o saco, não sei o que, isso é muito injusto. E aí o Jack Lemmon fala sobretudo com a sua esposa, né? Tem umas sacadas, assim, muito boas e modernas até. Podia ser um roteiro recente, assim. Podia ser um filme atual que continuaria sendo tão bom quanto. Tudo na trama do filme se resolve. Tudo no filme se resolve. Todos os elementos, né, encontram um desfecho nele. Isso é, de certa forma, também uma tradução do conflito principal do personagem, né? Porque ele também precisa de uma forma. Ele precisa tomar uma posição. Ele precisa deixar de ser um schnook para ser um mensch. E para ser um mensch, ele tem que se afirmar. Ele tem tem que tomar partido de alguma coisa, ele tem que ser assertivo, ele tem que tomar uma decisão, ele tem que decidir, ó, eu não concordo com isso, eu não concordo com essas ações, eu vou tirar meu corpo fora, eu vou sair daqui, eu vou sair desse emprego, e o senhor aí, muito poderoso, não pode mais usar meu apartamento e muito menos pode levar a mulher que eu amo para o meu apartamento. Então, assim, essa tentativa de encontrar uma resolução, isso parte do... Isso está no personagem também. Isso, esteticamente falando, dá um efeito tranquilizador para nós, plateia, né? Porque você assistir a uma história, você lê um romance, né? Ou se você assistir uma história no cinema que tem um desfecho, faz você pensar, na minha cabeça, ilusoriamente, que as coisas na vida também têm um desfecho. E essa é uma ideia que pelo menos assim, acalma muito as minhas ansiedades, né? Apesar de saber que era totalmente falsa. Mas é por isso que eu sou agradecido a Billy Wilder por causa disso, porque ele dá isso pra gente, ele não precisava, ele podia terminar todo mundo se ferrando no filme, sei lá, mas ele é gentil com a gente, ele deixa a gente ter essa ilusão por um tempinho. Só lembrando, hein, galera, que não é só ele, né, que vai do Chinook pro Manch, né? Ela também. Ela tem o mesmo arco, o personagem dela. Ah, sim, eu acho que muito, muito disso que a gente está falando a respeito do Cici Baxter vale também para a personagem. Acho que a gente falou muito pouco dela, inclusive ela é uma personagem feminina fascinante. Mas é porque eu acho que é inevitável, Igor, porque a gente se identifica demais com o cara. Ele é um personagem muito bom para se identificar, entendeu? Porque todo mundo, principalmente homens, eu acho, tem essa questão, né? Assim, do dizer não, do se impor, porque é a base da psique masculina é a culpa, né? Pelo menos 95% dos homens, né? Neuróticos, obsessivos e ainda passando a vida toda lutando contra o complexo de castração. Por que a gente não consegue dizer não? Essa é a nossa dificuldade, né? Porque a gente é culpado de antemão, né? Como se fosse assim, eu não tenho direito de falar nada porque eu sou culpado. Eu tenho que aceitar, entendeu? Porque senão eu vou perder o pouco de amor que eu ainda tenho. Então acho que é natural que um podcast com quatro homens a gente acabe se identificando e focando demais no cara. Mas é perfeito isso que o Diego falou. Falando mais do Jack Lemmon que a gente tem no nosso interior, né? Mas é exatamente isso, os dois têm o mesmo arco de crescimento, é por isso que eu falei que eu acho que é um exemplo, quer dizer, uma história de amor perfeita, porque é exatamente isso, né? Os dois se espelham, né? Fazem cada um o seu arco, mas meio que paralelamente, e no final eles cruzam, né? E aí os dois viram pessoas melhores, então é como se o filme fosse duas linhas paralelas de pessoas falhas e tentando entender a vida, e tomando decisões erradas, e se enredando nas decisões erradas, e sofrendo, e blá blá blá. E aí, enfim, que se fosse um filme moderno, ia continuar como duas linhas paralelas, só fazendo um hint de que talvez no futuro alguma coisa acontecesse. E no The Apartment, não. Ele faz de um jeito que no final, finalmente as duas linhas se cruzam, né? E os dois viram pessoas melhores. Eu achei maravilhoso isso no filme. Fantástico. Eu achei também super tranquilizador isso que você falou. Não a respeito do filme, mas falando assim, que 95% dos homens têm essa culpa, esse receio, esse complexo, neurose obsessiva, medicastração. Eu achava que era só eu. Bom saber que os outros homens também, né, estão no mesmo barco que eu, né, que sofram, né, malditos. Mas o filme é muito bom para, enfim, eu acho que tem muita gente que gosta de psicanálise, que ouve. O filme é muito bom na representação desses padrões clássicos da psicanálise, né, da mulher e do homem, porque é isso, é o homem. Quer dizer, os dois têm dificuldade de dizer não, né? Mas os dois dizem não de posições diferentes, né? O cara tá dizendo não porque é como se ele não merecesse, é uma coisa da culpa, né? Pô, eu sou subalterno, os caras são superiores, eu vou ser punido, vai dar tudo errado. Ele não se coloca numa posição de quem pode dizer não, né? Se ele disser não, ele vai perder o amor do mundo inteiro. E ela, da posição também tipicamente feminina, que é a posição do abandono, né? Eu não posso dizer não, senão eu vou ser abandonada, né? Ela conta as histórias passadas, o dedo podre dela, são histórias de abandono. Né? São histórias de o cara que foi pra cadeia e tal, disse que ia casar com ela, não sei o que, foi preso e abandonou. E esse outro que tem que largar a família, mas não larga a família e larga ela. Então assim, eu não mereço, porque se eu me impuser, eu vou ser abandonado. E também como essas duas neuroses se encaixam bem uma em outra, né? E no filme isso acaba funcionando também no final. Ele com essa neurose dele de que não merece e tal, encontra essa mulher que diz, não, você pode, eu vou amar você. Pelo contrário, eu preciso que você diga não pra eu poder amar você. E ele, por outro lado, dizendo, olha, você pode se entregar pra um cara que é bonzinho, que, né, um cara bom, porque eu garanto que eu não vou lhe abandonar. I absolutely adore you, né? I love you, blá, blá, blá. Então, assim, um responde pro outro, um pouco como o André falou, essa coisa que ele não pode dar, porque ninguém tem como garantir nada disso, mas pelo menos oferece pro outro essa perspectiva, né, de quebrar essa linha de dedos podres e de posicionamento subjetivo e tal. E é uma ilustração perfeita de como o amor é uma boa solução pra vida, né? Por isso que até hoje a gente se apaixonou. apaixona e procura o amor e tenta e casa, enfim, porque o amor é uma boa maneira de solucionar. Uma pena que não é assim na vida real, né? Que os filmes hoje em dia, eles também realmente superaram um pouco, né? Porque isso é uma coisa, esse sentimento de fechamento, né? E de satisfação que a gente tem de ver esses filmes completamente fechados, né? Na vida real não é assim, né? Essas mudanças, né? Eu ia perguntar isso pro homem mais cáustico do mundo, né? Que é o André, mais cético. Se isso é possível, né? Essa mudança, assim, essa mudança ela leva anos e anos e anos de recaídas e sucessos e fracassos, né? De você aprender a dizer não, aprender a vencer sua neurose, né? Se isso existe na vida real, se isso pode acontecer, essa mudança, assim, sabe? Tão, tão fechada e tão certinha, né? Acabadinha. É, a gente tem essa esperança, né? Por isso que as pessoas apostam nas terapias e etc, né? É uma boa pergunta, se alguém tivesse a resposta pra isso, mas é uma aposta. Também é isso, né? Essa questão que a gente tava falando do risco, né? Ele é um agente de seguro, né? E como que ele consegue fazer essa ascensão por meio do encontro com essa ascensorista, inclusive, né? Que permite a ascensão dele para do Schmuck pro Mensch, né? Que é, você tem que arriscar. E é uma aposta, né? Pode ser que não dê certo, mas você vai se encastelar na sua neurose para evitar que a vida seja vivida de acordo com o seu desejo, com as coisas que você pretende fazer. Então, eu acho que não tem resposta, né? Algumas pessoas conseguem. É questão da graça, né? Tem uma... A gente não sabe quem vai conseguir ou não, né? Mas é uma boa resposta. Eu acho que essa frase, essa palavra que você usou é muito boa, né? Essas duas palavras, né? Se arriscar ou se encastelar. O neurótico sempre se encastela, né? É, ele no filme, ele estava preso nisso, né? Até o momento em que alguma coisa faz uma ignição de uma mudança. E a partir do encontro, né? A encontro com o outro, que é totalmente desconhecido. Ele encontra essa mulher que vai fazer uma reviravolta na vida dele a partir disso que o Gustavo falou, né? Da possibilidade do amor, né? Porque não é que isso não acontece na vida. Só acontece na vida. Só que não acontece como resposta. Como, aliás, no filme também não acontece. Eles não aparecem os dois se beijando loucamente e trepando no sofá do apartamento. Na vida, essas coisas acontecem de maneira imperceptível, né? Tanto que a felicidade é sempre... A felicidade é uma sensação retroativa, né? Você, não, você pode sentir... Pode se divertir, você pode sorrir, blá, blá, blá. Mas você não sente a felicidade ao vivo. Você se dá conta de que foi feliz em determinado momento retroativamente, né? Quando você pensa na realização. E o que é irônico e vai contra o que você imaginaria é que muitas vezes o que você entende como felicidade são épocas sofridas, né? Então, por exemplo, no teu caso, que é o único aqui que tem filho. Certamente, os primeiros anos do teu filho teve milhares de... Se você for botar na balança, talvez até tenha mais coisas difíceis do que prazerosas, né? Mas com certeza, quando tu olha retroativamente sobre a vida do teu filho e essa época que vocês estão juntos, isso é percebido como uma felicidade, né? Quer dizer, é uma coisa que traz satisfação, né? Visto como felicidade. Acontece no mesmo dia, inclusive, né? Passo o dia, teve um domingo que eu passei o dia com ele, em parte de diversões, e durante o dia você não sente isso, né? Durante o dia é também um trabalho, né? Você tá lá cuidando dele, brincando com ele, né? É um certo esforço também. Mas no final do dia, depois que ele já tomou banho e foi dormir, nossa, esse foi um dos melhores dias que eu já passei com meu filho. Exato. O exemplo do filho é muito bom porque ele é essa aceitação total de uma transformação que vai mudar sua vida radicalmente, né? Claro, algumas pessoas não aceitam e não mudam também mesmo depois de ter filho. Por isso que eu falei que não é algo garantido, é uma aposta, né? Mas ter filho seria isso, é aceitar que a vida não tem garantia e segurança. Você vai encarar uma transformação que vai mudar a sua forma de existir no mundo, inclusive, né? Acho que é por isso, inclusive, que a nossa geração, por exemplo, tem muita dificuldade de aceitar o fato de ter filho, né? Porque é uma porrada narcísica, né? E é um encontro com o amor, né? Todo mundo que tem filho fala que conhece um amor novo que nunca conheceu antes, assim. É diferente do amor que você tem pela sua namorada, etc. Que não é um amor tão transformador, assim, né? Porque você ainda pode negociar com a sua neurose, vamos dizer assim. Inclusive, você termina, às vezes, um relacionamento. Com o filho, não tem. Ele vai te transformar e é inegável, né? E é irrevogável também. Não, porque tem um aspecto desse medo de tomar decisão e de dizer não e tal, tal, tal, que a gente não entrou aqui, que talvez não dê mais tempo de entrar, mas que é um aspecto fundamental de que você se apega a essa posição, né? De medo, de culpa, ou a posição de quem vai ser abandonado, de quem não merece. Você se apega a essa posição, você tem um lado seu que não quer mudar, né? Porque você é você que você conhece, desde sei lá quando. E entra um pouco nesse negócio de não querer ter filho e tal, é isso, porra, eu vou virar outra coisa, mas, pô, que outra coisa vai ser essa, né? Eu tô acostumado com essa coisa aqui há tanto tempo e quanto mais apegado a nós mesmos, né? Quanto mais narcisista, quanto mais, que enfim, a gente é muito mais narcisista hoje em dia do que a geração dos nossos pais, que já era mais narcisista do que a geração dos nossos avós. A coragem de fazer essa mudança também é a coragem de abrir mão desse apego narcísico que a gente tem com as nossas próprias falhas. Né? Não é que não acontece, não é que você não é feliz, porque senão, pô, tava todo mundo se juntando para se matar coletivamente. Óbvio que existe a felicidade, óbvio que existe o amor, e óbvio que existe crescimento, e que você consegue achar uma resposta para essa situação. Você pode, pelo menos, achar uma resposta para essas dificuldades, assim, de dizer não, ou do abandono, a dificuldade que você tiver. Mas não tem resposta, entendeu? Ninguém vai chegar pra você e vai dizer, agora sim, agora você aumente, entendeu? É uma coisa que você vai perceber retroativamente, né? Não vai ser na hora. Então, se você ficar buscando a resposta, é uma busca vã, entendeu? Você vai se iludir. Ou você vai encontrar uma resposta pra outra coisa e acreditar que isso aí resolveu, que é uma ilusão, e depois vai voltar na sua cara no futuro. Ou você vai ficar sempre frustrado, porque não vai ter resposta. Então, não adianta. Realmente, a única posição possível é fazer o que você acha que deve fazer, né? Fazer o que você sabe que é o certo, como, por exemplo, o C.C. Baxter, desde o começo ele sabia que o certo era dizer, não vou mais me emprestar meu apartamento, o apartamento é meu, né? Como a menina também, desde o começo, sabia que não ia dar em nada o negócio com aquele cara. Então. Mas se você reflete demais e pensa demais, e não, você nunca toma a coragem de simplesmente fazer o que você sabe que é certo. E aí o filme é bonzinho com a gente nesse sentido, porque os dois fazem o que é certo e se dão bem no final, nem sempre isso acontece, né? Mas é uma possibilidade, e se você nunca arriscar, você nunca vai saber, mas isso é uma coisa perigosa, né? Assim, a felicidade é uma coisa perigosa, né? Assim, o mais perigoso da felicidade é que ela é possível. Isso é extremamente assustador, porque o mais confortável é você estar onde você está, ou seja, miserável, infeliz, né? Reclamando da vida, né? Camisa preta, um estante cheio de livros, não, fone de ouvido, fez a barba, você está um miserável e nem percebeu que eu estou falando dele. E é isso. É porque a carapuça não se viu. Essa frase ficou muito bonita, Igor. O mais, como é? O mais perigoso da felicidade é que ela é possível. Uma frase bonita. Gostei. Não, ele falou que é perigosa. Aí a neurose dele falando que a felicidade é perigosa. Mas ela é perigosa, né? Mas eu achei que o Gustavo ia falar. Mas ele é neurótico. Também. Não, mas é o perigo da felicidade que é o interessante dela também. Porque se não for perigoso, se for a neurose é confortável. Pô. Se for pra ficar confortável, fica aí. É, o sofrimento é confortável. Tem alguma coisa mais confortável do que um melancólico deitado no quarto, sem sair, sem fazer porra nenhuma, pensando em si mesmo e nas escolhas erradas e sofrendo. Isso é confortável. A morte é confortável também, né? Fácil. É, a vida é isso, né? É buscar esse risco, essa dificuldade que é a felicidade. É isso que movimenta, né? Que joga a gente pra frente, senão a gente tava todo mundo parado. Porque a neurose, mergulhar na neurose bloqueia um pouco da angústia, né? Quando você se arrisca, você sempre se angustia também, né? Tem que aguentar a angústia. E tem que aguentar a porrada, né? Quer dizer, ele podia no filme ter dito, como no começo parece que vai acontecer, se declarar pra ela e tal, chamar ela, não sei o que, e o viu não, né? É, isso pode acontecer também. Inclusive falou em porrada, né? Na cena em que ele toma dois socos lá do cunhado dela, né? ele cai assim como se tivesse drogado, se feliz da vida de ter tomado socos. Que é o sonho do obsessivo, né, velho? O obsessivo neurótico, eu tava falando essa coisa da culpa, do homem culpado e não sei o quê. É isso, ele passa a vida toda culpado e nunca é punido de fato, né? Então, quando você tem uma punição física direta, é uma dádiva, às vezes. Às vezes é muito mais cruel um pai que não bate no filho do que o pai que bate, né? Essa coisa da ameaça, o medo de apanhar, né? Quer dizer, a criança cresce com esse negócio tudo. É, eu vou apanhar, né? Eu vou ser... Mas nunca apanhou, não sabe nem o que é apanhar. Então, o medo vai crescendo, né? Assim, tipo, essa punição que vai vir, nunca vem. De repente, vem o boininha lá, dá-lhe duas porradas, dois papos na cara, ele tá rindo, feliz da vida, pô. Agora sim. É, ele tava... Foi a cena em que ele tava mais feliz, né? Agora, você falou disso, eu tava lembrando. Acho que foi você que falou uma vez que seu pai era um cara grande, assim, né? Assustador quando você era criança. Principalmente pra uma criança, né? Um adulto já é um gigante, né? Você falou que seu pai falava com a vozeirão, a brava, assim. Só que ele nunca te bateu, né? Aí você falava assim... Porra! É, porra, porque... Não tem nem motivo pra odiar o cara nunca me bateu, eu devia ter me batido. E hoje ele tá um fofo hoje, né? Tá um fofinho. É, hoje em dia meu pai é um fofo, tá um docinho de coco. Mas é isso, ele era, porque é isso, meu pai é muito grande, ele foi gordo, alto e tal... e tem uma voz, blá, blá, blá. E, é, e eu tô falando de experiência própria, essa coisa. Nunca me bateu. E eu ficava com esse medo difuso, né? Porque se o cara bate, é isso, é uma porrada. E aí? Foda-se. Né? Você levar uma porrada, é uma porrada e dói, como a gente fica doente, como e passa. Mas essa angústia não passa, né? Essa angústia de, tipo, a punição que vai vir. Se eu fizer o que essa punição vai vir? Se eu deixar de ser o quê? Se eu mudar... O que é que, se eu mudar em mim, vai gerar essa punição terrível, assim, que tá acumulando desde sempre? Nesse sentido, é verdade, ninguém tinha mencionado isso, foi uma boa lembrança tua, essa cena, exatamente, quando ele é punido, tipo, ele toma a posição que ele quer, leva a punição, né, quer dizer, ele na verdade, ele nem tomou ainda a posição, porque ele tá só cuidando da mulher, ele ainda nem tá junto com ela, enfim, mas ele sofre a punição, né, de ir atrás do desejo, e vê que a punição é tipo, ah, é isso? Foda-se, tô bom. Além disso, eu concordo, mas eu acho que além disso, ele também percebeu que a Miss Kubelik percebeu o furo nele, né, ele sabe que aquela posição de vulnerabilidade, né, de ter levado a porrada, também vai ser uma posição de que ele sabe que a Miss Kubrick pode se apaixonar por ele. É, o que o Gustavo falou é interessante, porque ó, quando ele toma o sopapo na cara lá e cai, o que acontece? Aquilo presentifica o desejo dele, né? É o momento em que se concretiza que houve uma transgressão da parte dele, né? E é uma fragilização de um mensch, não é a fragilização de um schnook. Então é um tipo de fragilidade que é atraente pra ela. Não, e aí volta pro negócio de procurar confirmação e conforto nas coisas, porque é isso. O grande problema da vida real é que a gente testa as coisas e muda e tal, e não tem essa resposta, não tem um gongo, não tem um apitinho dizendo você fez errado, você acertou. A gente fica sempre sem saber, entendeu? Se vai vir essa punição, se não vai vir a punição e tal. Quando isso é colocado abertamente, diretamente, é muito menos angustiante, né? A angústia é igual à expectativa, né? Não existe angústia do fato. Existe angústia da expectativa. É, não é à toa que muita gente procura indiretamente uma punição, né? Alguns crimes são cometidos para você ter a reação. Exato, exatamente. Né? Inclusive, por exemplo, o Lacan, ele tem a tese de doutorado dele, né? Doutorado não, não sei, a tese final de medicina dele, né? Quando ele ainda era psiquiatra, ele estuda o caso da Emê, que foi um caso em que a menina comete um crime, né? Acho que ela assassina, enfim, eu não me lembro agora exatamente. E ele fala que foi um caso de espécie de uma procura de punição, né? Para estabilizar, acho que no caso a psicose dela, ela precisava ter esse limite, né, da punição. Não, isso não precisa nem de Lacan, basta saber criança. Criança faz isso o tempo todo. Quem tem filho, é o Diego que pode falar. Você fala isso aqui não pode, imediatamente ele vai fazer, porque ele quer saber, tá, mas e aí, se eu fizer, qual é a punição? E às vezes você tem que punir, a criança pede a punição, então tá fazendo pra ser punido mesmo. Se você não fizer... Inclusive, eu dou um olhar pra ele quando ele tá pronto pra fazer alguma coisa, né? Tipo, tem um... Ele tá levantando o pé pra botar o pé no pinico cheio de xixi lá dentro, né? Aí eu olho pra ele, não, faça isso. E ele continua com o pé levantado olhando pra mim, assim, fingindo que vai colocar o pé, assim, pra ver o que vai acontecer, assim. Safado, você vai colocar o pé, você vai ver o que vai acontecer, ele, aí no final ele não coloca o pé, assim. É porque ao mesmo tempo é um desafio, né? Um desafio com a... É a transgressão também, né? E uma forma de controle também, né? Enfim, criança é um negócio de outro planeta, né? Com outro planeta. Mas então, lembrando as pessoas que estão escutando, elas podem seguir no Instagram, no Facebook, no YouTube. Agora nós já estamos no YouTube também, então sigam o nosso canal lá do Sala de Projeção. Mas então é isso, obrigado por terem ficado com a gente até o final, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Sala de Projeção. No nosso próximo programa a gente vai estar falando de um dos meus filmes favoritos, novamente, né? Persona, filme sueco de 1966, direção de Ingmar Bergman, com as belíssimas Liv Ullmann e Bibi Anderson, no papel principal. Esse é um filme que eu faço questão de não falar o título que ele ganhou aqui no Brasil, porque eu acho hediondo, eu acho machista também, assim, de um machismo retrógrado, assim, e totalmente confuso. Então, é Persona, o filme que a gente vai falar. Não, agora fala, pô. O título que esse filme recebeu aqui no Brasil é Quando Duas Mulheres Pecam. Nem fudendo. Porque tem uma relação homoerótica que se desenvolve, né, no filme. O filme não é um filme LGBT Não é, mas tem esse subtexto homoerótico, né, entre na relação dessas duas personagens. E aí veio aqui no Brasil, né, quando duas mulheres pecam, né, assim, o pecado, né, da homossexualidade feminina, né, porque não há homens nesse filme, e olha só, deixa as mulheres sozinhas, olha só o que, que elas fazem, essas danadinhas. Eu acho isso absurdo, eu acho esse título absurdo. Então, Persona, um filme de Ingmar Bergman, 1976, é um dos grandes filmes da história do cinema europeu. Aliás, não só do cinema europeu, é um dos grandes filmes da história do cinema, e a gente vai começar sobre ele no próximo sábado de projeção. Então, muito obrigado novamente. Eu sou o Igor de Campos, eu estive aqui com os meus amigos e colegas projecionistas, Diego Nunes. Um abraço a todos, adorei. André Nifnegger. Abraço, gente. E Gustavo Leão. Abraço. Até o próximo filme. Um grande abraço para vocês. Fiquem bem. Hashtag fiquem em casa. E é isso aí. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara.